Sobrevivi até aqui. Tenho história pra contar, eu vivi. Dá uma olhada no pescoço, tem brilho, vivi. Yes. Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress. This fire, bro. Deus vai guiar. Viagem marcada só com a ida. De Brandesis comédia com habilidade. Muito chique, bebê, com essa lala, lala. Tocando no Brasil, em todas as casas. Hey, então aponta o fuzil, joga pra cima. Fim de semana no Rio, droga e piscina. Sabe que é 30 pra 1, muda esse clima. É o teto PZ no beat fazendo a chacina. O perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado. O segredo do vagabundo é ter a beat do lado. My beat. Ela com a bolsa da Fendi carrega minha quadrada. É bom que se os homens passam aqui não arruma nada. É, minha caminhada já faz 10 anos que eu tô na estrada. E o fuzil já faz 3 anos que ele não me viu. Quando tudo era um desafio, eu olhava e ninguém tava lá. Vi o amor da minha mãe em um pequeno gesto de olhar. Já sabe, sempre soube no que ia dar. Quem diria que onde passasse a encantar. Mergulho nessa pocidão. É tão molhado que parece piscina de natação. Deus vai guiar. Viagem marcada só com a ida. De Brandesis comédia com habilidade. Muito chique, bebê, com essa lala, lala. Tocando no Brasil, em todas as casas. Oh, Deus do céu, perdoa minhas falhas. Mundo cruel, atividade é dobrada. Não, não é de recuar, quem me protege não é de falhar. Minha mãezinha orando de joelho, pedindo a Deus pro seu filho voltar. Já errei, mas só eu sei tudo que eu passei. Fui fora da lei, mas não me culpei. No foco eu mirei, tudo eu conquistei. Agradeço ao rei, olha onde eu cheguei. Fazendo a grande família em primeiro lugar. Já sabe, o pose nasceu pra brilhar. Mãe escolhe uma casa em frente ao bar. Chega até me dar emoção. Hoje eu tô podendo proporcionar vários momentos bom. Deus vai guiar. Viagem marcada só com a ida. De Brandesis comédia com habilidade. Muito chique, bebê, com essa lala, lala. La. Tocando no Brasil. Deus vai guiar. Deus vai guiar.